Mas o Thiago vai apresentar. O O Thiago Thiago vai apresentar, mas você vai introduz. O Thiago faz a introdução. O Thiago tem o poder da introdução. Só tô preocupado com o meu nível falar. Eu vou ficar do áudio. nervoso, não. Mas... Como que eu introduzi esse podcast? Olá. Olá. Olá. Olá, tudo Está bem? começando mais uma conversação hoje. Nós vamos falar de abuso, Pavlov e alcoolismo. feminismo. Carne em pó. Carne em pó. Carne em pó. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Conversação. Hoje nós vamos falar sobre Boyhood. Luciano tá rindo da minha cara, porque faz anos que a gente não faz esse podcast e eu comecei de um jeito feliz demais. Diga oi pra todo mundo, Luciano. Oi pra todo mundo, Luciano. Vitor, diga oi pra todo mundo. Oi pra todo mundo. Quem mais tá aqui? Oi, eu, Marlon. Tô de volta também. Estamos de volta. Incrivelmente, depois de um hiato, a gente criou responsabilidade resolveu voltar esse negócio sério de volta. Então, acompanhem. Ouçam os antigos, ouçam os futuros novos. Voltamos com um pouco de mudanças de formato, que vocês vão perceber ao longo do episódio. A gente vai tentar deixar as coisas mais curtas. A gente vai continuar com a nossa periodicidade de um episódio a cada 2 semanas. E vamos ao que de fato importa. O filme que estamos comentando hoje é Boyhood, de Richard Linklater. Subtítulo Boyhood, da Infância e Juventude. Pra quem não entendeu o filme, né? Fica bem claro. Pra ficar bem explícito qual é o assunto do filme. É um desses filmes que está sendo indicado ao Oscar, tem bastante gente falando sobre ele, e a gente vai... Mas não o suficiente, então vamos falar sobre ele também. Vitor, o que você sabia desse filme pré-visualização dele? Acho que eu tinha ouvido falar, e talvez eu fale errado agora, porque eu não tenho certeza, mas que ele foi feito, sei lá, em 12 anos, é isso? Ao longo de 12 anos foi a produção. E daí os atores meio que envelhecem junto, né, desse tempo, não? Sim. Ele meio que tentou fazer uma história de uma criança que vira adolescente, acompanhando o crescimento, de fato, do ator, dessas coisas. E vocês dois, o que vocês sabiam antes de ver o filme? E com que tipo de impressão vocês foram assistir o filme? Pensando também que é um filme do Linklater, que é tipo um autor americano, eu fiz aspas pra quem tá só ouvindo, não tem ninguém assistindo. Não sei, o Linklater é um cara que eu tenho alguma simpatia, tem uns filmes, sei lá, que eu acho legaizinhos, os Jovens Loucos e Rebeldes, o Escola do Rock. Que? Não posso achar não, legalzinho o Escola do Rock? Posso? Achando ótimo. Obrigado. Em público, gravado. Não sei, é divertido, tem uma leveza que é interessante, não sei. Mas sei lá, também tem o seu outro lado, Linklater, que não me agrada muito, que é uma coisa meio... picolé de chuchu da esquerda americana, assim. E o filme de amorzinho. Então, os filmes de amorzinho, antes do amanhecer, antes do não sei o quê, antes depois do não sei do o quê. Não sei sol, o quê. Antes da meia-noite. É aquela coisa, má consciência americana, quero ser europeu, etc, né? Uhum. E, então, eu tinha um pouco essa expectativa dividida sobre o que seria o Boyhood, seria um... mais um Escola do Rock ou mais um filme do amorzinho? Do amorzinho. É. Uhum. Ou filosófico, tipo Waking Life, Sky É, Dark, mas o Waking Life eu coloco um pouco no amorzinho, assim. Eu acho que tem essa coisa meio estudante universitário americano que me incomoda, assim. Uhum. E Marlon? Antes de falar, é importante pleitear nosso protagonismo, né? Que a gente cunhou o termo filmes de amorzinho. O pessoal se refere a ele como uma trilogia, mas... Enfim, vamos nos referir a ele como filmes de amorzinho. Sobre o Linklater, eu também partilho um pouco da noção do Lucian, assim. Acho que tem cineastas parecidos, seja o Quentin Tarantino, seja o Gus Van Sant, por exemplo. São cineastas que me interessam no ponto de vista porque eles são enigmáticos, assim. Você nunca sabe o filme que vai acontecer, assim. E Gosto também de alguns filmes do Linklater, outros nem tanto, mas fui com interesse ver o filme e eu me lembro do projeto dele, assim. É um daqueles filmes que você acha que não vai sair quando você ouve falar, né? Uhum. Foi lá nas épocas 2005, 2000 e pouco, que comecei a ouvir falar, achei que não ia sair. E o resultado é impressionante, na verdade. Eu não sei quantas horas o filme tem, ou melhor, agora eu sei, porque me disseram, mas... No resultado tem alguma coisa a se discutir, eu acho. Acho que dá pra falar alguma coisa a partir dessa decisão, essa estratégia de filmar com os mesmos atores sempre. Uhum. Seguir anos fazendo isso. Sim. É um filme longo, tem mais de 2 horas e 40. E ele tenta ser meio... abarcar também um período de história bem longo. São 12 anos na vida desse garoto. Que muda de cidade, família muda, a mãe casa, tem um pai divorciado. Uhum. E eu tenho a sensação que ele tenta, tipo, abarcar uma geração... Ele não tenta abarcar de fato uma geração, mas ele tenta abarcar um tipo de crescimento de pais divorciados e tenta fazer isso de uma forma meio icônica, assim, meio... ele não tem nada de tão especial, singular, diferente de tantas outras crianças. E para isso ele tem um formato meio realista e pouco dramático, assim. Sim. Não, as cenas não levam a outros... Posso fazer uma pergunta? Pode. Vocês gostaram do filme? Eu gostei. Eu assistiria de novo e assisti 2 vezes já. Uhum. Pensando na minha sanidade mental, que é alguém que gosta muito de cinema e tem a vida a ver com cinema, e que não vai no cinema faz quase 8, 9 meses, assim, raramente tô indo no cinema. Uhum. É um filme que eu iria no cinema tranquilamente assistir, sabe? Uhum. Mas não, o filme não é muito bom, assim. Sim. Como cinema. Uhum. A valer mesmo, sabe? Tem várias limitações, assim. Uhum. Mas... sei lá, também é o que Linklater é pra mim, assim, uhum, basicamente. Eu fico um pouco dividido, assim. Eu acho que eu gosto, assim, tipo, não foi um filme que me incomodou ao assistir, mas também não me entusiasmou demais, né? Sobre isso de ver no cinema, acho que eu veria, assim, acho que me animaria pra ver e... como é que eu posso dizer? Eu gostaria de ver no cinema, quero dizer. Eu acho que o Thiago tem razão ao dizer que o filme tenta, sei lá, colocar de tom, assim, uma coisa meio icônica, assim. Uhum. Né? Tem alguma pose, algum tipo de postura para a situação que me parece meio de definir as coisas, assim, uhum, né? De filmar isso de um jeito que seja comunicável com o público. Sim, esse é um dilema que ele tem que lidar. Ele tá retratando uma época. Ele se propõe isso como desafio. É. Então, ele tem que escolher o que, que entra e o que, que não entra, né? Uhum. A questão é que isso talvez fique muito evidente ou muito forçado ou, enfim... Não dê muito certo às vezes. Não dê muito certo às vezes. Em alguns momentos parece bastante. Mas, ao mesmo tempo, é um tipo de, sei lá, de experiência, digamos assim, que é interessante de assistir também, essa coisa de... em um corte seco você vê a mesma pessoa totalmente mudada, isso acontecer várias vezes ao longo do filme, assim, as pessoas, sei lá, crescendo mesmo, assim, meio rapidamente. Uhum. Pelo próprio modo de produção do filme, ele é elíptico bastante, assim. Sim. Ele pula totalmente. Passou um ano e não tem referência. Eu gostaria de dizer que, na verdade, eu acho que essa característica do filme é como se fosse uma limitação e ele tenta trabalhar com que se torne uma qualidade, assim. E os resultados acabam variando, assim, né? Uhum, tipo, tem momentos de... eu senti o filme como uma espécie de fluxo contínuo, assim, um pouco a ver como o Terrence Malick nesses últimos filmes, assim, uhum, apostando nisso muito. E, na verdade, os momentos mais fortes pra mim são quando eu comecei a... depois dos 30, 40 minutos, quando eu comecei a perceber as mudanças de tempo, assim, né? Sim. Que são físicas, mas às vezes são detalhes também que são interrompidos. Por exemplo, o episódio do corte do cabelo, assim, né? Uhum. Uhum. Então, acho que tem momentos que dá certo e tem outros que não. É só um clipe da Lady Gaga aparecendo, assim. Parece mais um escapatório. É. Falando em clipe da Lady Gaga, ele aposta bastante em definir em que momento o espaço-temporal eles estão por música ou outras referências populares. Eu não disse o que eu achava do filme. Desculpa, Luciano. Diga o que você acha do filme. Luciano é contra a Lady Gaga. Eu achei muito chato, cara. Sério, eu achei muito chato. Eu cabeceei umas 2-3 vezes, assim, quase dormi. Consigo intelectualmente buscar coisas interessantes, mas como espectador primário, como reação física, assim, foi difícil pra mim assistir o filme, eu confesso. Talvez porque eu tenha assistido em casa, no computador. Eu imagino que no cinema a experiência faça mais sentido, assim. Mas eu acho que muito da experiência da passagem do tempo, disso que o filme busca, se perde na tela pequena, porque é algo muito sutil, assim. E pra mim, o moleque não era o mesmo moleque, assim. Se fosse atores diferentes ou se fosse o mesmo moleque, dá na mesma, sabe? Não, não teve esse peso que deveria ter, assim. É. Então foi um saco. É, eu tinha assistido esse filme algumas semanas atrás e eu tive uma impressão bem diferente de ti. Eu olhei o tempo do filme e falei, merda, 2 horas e 40. E quando eu vi 2 horas e 40 tinha passado muito rápido. E foi bom, assim, eu gostei. Mas eu vi ontem pela segunda vez e aí tem coisas que ganham muito no filme e algumas delas são... a noção maior de que é o mesmo personagem, assim, de você ver no rosto do menino com, o quê, 10 anos, 8, 9 anos, coisas que você viu já com ele com 18, 20 anos, sabe? Sim. Tem algumas coisas que vão aumentando, assim, até alguns tiques faciais, não, de, coisas assim. De expressão mesmo, assim. Sim. Por outro lado, tem coisas que surpreendem menos pela própria construção da narrativa, sabe? Não é mais tão interessante ver pela segunda vez essa narrativa quebrada. A primeira vez você não sabe o que vai acontecer e vai acontecer algo que você não espera. É, mas o filme, no geral, é muito banal. É um filme que eu não me surpreendi em nenhum momento, assim. Por mais que tenham momentos dramáticos na vida, pai alcoólatra... Padrasto, desculpa, é mudar de cidade quando tu é criança e todos os teus amigos são lá. Tudo é sem peso pra mim, assim, tudo passa tudo meio batido, muito rápido, muito resumido. Eu acho que não é só a elipse entre as cenas que existe, existe também uma ligeireza dentro das cenas, assim, sabe, que é o que me faz se distanciar um pouco do filme, assim. É engraçado esse negócio de... É um resumão de 12 anos, não sei, sei lá. Essa coisa da banalidade, pois é, eu cheguei a essa conclusão também do efeito banal que acaba ficando, mas me pareceu uma coisa até meio esperada, assim, meio como se ele quisesse realmente que fosse mostrar a vida como meio banal e... É, o que assim, do que eu li ou ouvi de depoimentos, é o que as pessoas falam. Ah, é como a vida é, né? É como a nossa vida. Nada acontece, mas são coisas que a gente se lembra. A minha vida foi igual assim e tal. Mas, velho, não. Primeiro que, sabe? Isso é desinteressante, assim. É. Segundo, que tem um ponto de vista que o Thiago já destacou, que é a tentativa de ser icônico sempre. Sim, que as pessoas, sim, não se ligam que é por isso que elas acham que a vida delas é assim. Sim. Né? O filme joga pesado nisso, eu acho. Só que é pelo acúmulo e não pelo despojamento das coisas. Então, quando é pra você ir embora da cidade, o se despedir do amigo é mais uma informação do que uma ruptura importante na sua vida, sim, sabe? Totalmente. Sim. Tem uma ruptura dessas que eu acho que bate mais forte, que tem a ver com a noção de boyhood mesmo. Que pra mim não é do garoto, é da mãe vendo ele crescer. Uhum. Que é quando ela chora no final, assim. Sim. Mas que não é grande coisa também, na minha opinião. E é uma cena marcada pra ser uma cena impactante também. Exato, assim, meio a força. Ela é acumulativa, todo filme é acumulativo. Ela é, em teoria, o terceiro ato de um filme que não tem atos, né? E não construiu nada pra esse ato ter de fato. Tipo, a relação que ela tem com o filho não leva até isso antes disso, né? Eu sentia o acúmulo, sim, algo interessante com relação à passagem do tempo, ao mudar das pessoas, só em uma cena, em um momento de uma cena, que é quando, da festa da formatura lá, que ele se forma no ensino médio, e aí tá a mãe na cozinha e entra o pai e eles meio que não sabem conversar, assim, eles rolam um constrangimento e é interessante porque ali tu vê como os dois mudaram. Não sei, talvez porque isso faça mais parte da experiência da minha vida, ficou mais marcante, mas ali eu senti espessura, densidade, ali eu senti que as coisas se acumulam. E eu não sinto isso no resto do filme. Assim. É quando não ele oferece dinheiro pra ela? É. Nossa, essa cena realmente, né? Esse foi um dos momentos que eu mais gostei do filme, assim, que... Mas, no geral, a mudança, por exemplo, do pai de ser um jovem irresponsável para um pai responsável de bigodinho e van, achei... Putz, foi... Achei fraco, assim, sabe? Achei bem... É. A mãe é uma coisa um pouco mais louca, sutil, tem várias nuances, mas ainda assim fica bastante em segundo plano também, né? É, eu concordo. É, o foco mesmo acaba sendo o menino, mas... É. Mas o menino, pra mim, é uma cara de joelho, assim, que vai mudando o cabelo, passando a época. Não fica nada nele, pra mim, sabe? Uhum. Por isso que eu não gostei do filme. Talvez a minha experiência de vida não tenha sido suficiente pra eu criar uma relação com isso, mas... Não sei se alguém sentiu isso. Eu não sinto o garoto passando pelo tempo, assim, sabe? Não sinto mesmo, assim. É, a coisa que eu senti e que ele tenta deixar meio explícito, acho que é a primeira conversa que ele tem com a namorada mais longa dele. Podia não existir. Eu ia comentar dessa conversa também. Que já tava me incomodando no começo do filme, que era tipo, tá todo mundo sempre tentando controlar esse garoto e botar ele pra baixo ou botar rédeas nele e tal, e aí a reclamação dele é ser livre. E aí essa cena, ela cria esse espaço, esse vácuo de, esse é o desejo dele, ser livre, pro filme terminar em algum ato de liberdade. E o grande ato de liberdade é só ir pra faculdade, assim. É. Não é... Na verdade, é uma autoconsciência. Faz uma obrigação também, né? Eu achei que essa coisa do... Né, o filme termina com ele olhando pro céu, assim. Olhando pro pôr do sol. Que começa com ele olhando pro céu, né? Sim. Pras nuvens. Não funcionou isso, não deu muito certo. Não. Assim, né? É só uma descoberta da autoconsciência, basicamente. Isso que é virar adulto, né? É. Não é, cara. Esse é o modo de conseguir emprego hoje em dia, mas não de virar uma pessoa. Assim. Não é uma autodescoberta, eu acho. É. E pra mim o filme é dividido entre isso, entre algumas pessoas que tentam controlar e pôr limites pra ele, e algumas outras pessoas que... vem essa necessidade de botar alguns limites nele, mas também aconselhar a partir de sua própria experiência, assim, que é tipo, o pai o tempo todo tá, tipo, tentando ensinar alguma coisa, tem aquela conversa na sala escura com o professor, que é meio... você não pode ser assim, senão papo não vai reto. Dar certo. Mas as figuras paternas, tirando o pai de fato, geralmente são as barreiras, são, sei lá... Desastre. Tipo, um militar e um alcoólatra. Então, é meio repetitivo isso também, né? Fica um pouco didático, acho. Assim. Eu ia dizer assim, o filme, ele foge do assunto do pai e da mãe, né? Tanto que essa cena acabou sendo uma das mais fortes deles conversando na louça. E ele foge desse relacionamento entre o pai e a mãe, porque parece que... Não sei, me pareceu vendo... Que seria um jeito clichê de arrastar o filme. Sim. E isso piora muito com a escapatória, que é botar um monte de bêbado seguidamente pra namorar a mãe, assim. Sim. Acaba ficando mais, sei lá, menos lançado, mais clichê do que se ela e o pai ficassem voltando no relacionamento gangorro, assim. Sim. Talvez em relação com outras coisas do Linklater. Sobre que... Prisma, vocês veem isso sobre... Prisma democrata. É, nossa, não, é. Tem. Botar a placa do Obama. Eu ia falar dessa cena. O Felipe Moraes resumiu o filme pra mim da seguinte maneira: Boyhood é o The Sims dos democratas. É um vale conduto pra você poder criar seu filho daquele jeito, mandando tirar a coisa do jardim dos outros. Uhum. Sim. E pintando o dedo. Você tá indo bem, você tá fazendo seu papel de norte-americano e não sei o quê. Sim. E ele acaba, tipo... Não só é uma... Ele tenta retratar isso um período histórico, mas também acaba tendo uma coisa de uma relação familiar meio libertária, meio aberta para certas coisas, que é talvez no filme hollywoodiano normal não é tão visto assim. É a impressão que dá, assim, o Linklater pensou: eu sou um tipo de pessoa e quero defender esse tipo de pessoa que eu sou e quero que outras pessoas sejam assim. E aí, o filme é um pouco uma propaganda disso, assim, a propaganda de ser liberal nos Estados Unidos. Sou um pai que deixa meu filho fumar maconha, voto no Obama. É bem marcado isso, assim, sabe? Meu filho pinta as unhas e eu não ligo, tá tudo bem. Mas o padrasto, que é ex-militar... Mas isso serve pra criar contraste, justamente, sim, né? Pra mãe expulsar de casa. É. Teoria do autor, hein, Luciano? Teoria do autor. Mas, ele... De qualquer maneira, o Linklater já tem um histórico disso. Esse parece ser o grande hino dele, né? De... ter filmes sobre jovens, ter filmes sobre pessoas alternativas, neo-hippies, né? Então, não chega a ser tanta novidade essa... Não, tema. Com certeza, né? Resgata coisas que foram tratadas já na filmografia dele, né? Jovens Loucos Rebeldes, Escola do Rock, a coisa meio liberal, querendo ser europeu, dos filmes de amorzinho. Enfim. Acho que é um filme bem típico do Linklater mesmo, se a gente for pensar, né? Mas é um filme com um desejo de Oscar e... Com um desejo... filme projeto, né? Filme com fome, assim. Sei lá, não vai ser ruim que ganhe o Irmãos Coen esses anos, essas coisas piores ainda. Eu tô um pouco me fudendo pro Oscar. Não, eu sei, mas, né? As pessoas discutem isso. Sim. A gente só tá se fudendo porque a gente sabe que mais pessoas vão ouvir esse podcast porque é um filme... Competindo ao Oscar. Até porque... É que a gente tem que... E tem o Garoto Bonitinho também, tem a Patrícia Arquette. O Sam Hawke acho que ninguém liga, não. Pô, mas a Patrícia Arquette deu uma caída legal durante o filme. Né? Mas ela é legal, Lúcia. Ela é bem legal. mas aconteceu um processo durante o filme, foi, né? O tempo passou por ela. O tempo passou bastante dela. É. Contraste, o Ethan Hawke, eles tiveram que meter um bigodinho nele pra ele ficar com cara de pai, sim, né? Sim, verdade. Não, a minivan é coisa de script doctor, assim. Sim, aquela cena que eles vão visitar os pais, acho que da mulher dele, e ele ganha uma bíblia e um rifle, cara. Um rifle, Vai se fuder, né? Tipo... O filme é meio telegrafado, eu concordo. Totalmente, né? Telegrafado. Acho que ele ficava muito preocupado, assim, eu preciso passar isso nesse tempo curto, assim. Sim. Então, fazia umas coisas meio toscas, meio sintéticas, como o clipe da Lady Gaga, sabe? Como, assim. É tipo... Fugiu. Mas ele... Essas coisas de querer telegrafar o tempo por coisas pop, assim. Os primeiros 5 minutos do filme é uma metralhadora, assim. É Coldplay, The Hives, Dragon Ball, Harry Potter em 2 minutos, assim. Quase desisti no Coldplay já, mas... Sim, começou o Coldplay e eu vi, assim, mal ao Goro fugido. Vai ser uma merda o filme. Nenhum compromisso, tinha que ver. No fim tem a conversa sobre o Facebook também. Tem. Com o dele e da namorada, né? Conversa esquerdista sobre Facebook. É muito bom esse namoro dele, porque é que nem os namoros de hoje em dia, assim, nada acontece, a coisa passa, você se separa, podia não ter acontecido nada. Então, a gente pode encarar assim, que o filme é chato, na minha opinião, mas que talvez retrate a realidade, que a nossa vida é assim chata, a gente não tem a sensação de passagem do tempo real e a gente vive numa piscina de cultura de massa, que é a cultura de massa que define o tempo pra gente, assim. Então, a gente sabe que o tempo passou porque o clipe da Lady Gaga ficou velho, e não porque coisas passaram pela gente, a gente tem cicatrizes e qualquer coisa do tipo. Por mais que a gente passe por coisas, por algum motivo, a gente não fica com a memória, parece. A gente fica sempre num presente eterno, assim. Então, se considerar isso, se considerar que talvez seja a experiência de hoje, a realidade, que é sem graça, que é boba, talvez o Linklater tenha feito algo interessante. O filme é chato porque a gente é chato, porque o mundo é chato. Então, esse foi mais ou menos o investimento intelectual que eu fiz depois de terminar o filme, porque... No resumo, é isso. Eu não gostei. É, fora isso, não é uma experiência. Não, não é uma experiência. Por si só. É. Né? Bom, vamos... Últimas considerações, talvez, do filme. Ou algumas curiosidades que vocês lembram. Eu tenho algumas considerações. Tem que organizar. Essa cena... A gente tá com a TV ligada aqui e tá passando filme. Essa cena é horrível. Não, essa cena que o pai se revela o alcoólatra e dá com o copo na mesa, assim... Joga na cara do É o tipo de falta de sutileza que eu acho que o filme não tem, assim, sabe? Ou talvez... Que o filme tem, desculpa. Ou talvez que presume que... Ah, não precisa construir pra jogar isso. Aconteceu alguma coisa, precisa da informação, sabe? Mas o que é a construção? Não, a construção que teve é ele bebendo o álcool escondido alguns anos atrás, mas... Ele tem que sempre resolver muito rápido, né? Esse período de uma semana que ele gravou o filme, então a cena dura ali. Não dá pra ser uma coisa que tenha passado pelos anos, parece. Assim. O que eu... Tentando organizar, assim, o que eu acho louco do cinema, assim, é que não existe forma, né? Tu pode fazer um filme... completamente obcecado, assim, digamos, Stanley Kubrick, gente de cinema experimental, com total controle, e o resultado vai ser cinema se o filme der certo. E não, tu pode fazer um filme completamente aberto, assim, completamente desnaturalizado, e a forma meio que se criar por si própria, assim, em outras coisas, sei lá, né? Tipo, Romer fazia com literatura, com teatro, assim, né? Se for pensar bem, esse filme tem um pouco a ver com a passagem de tempo do Romer, assim, tem coisas parecidas. Ou com... Ou do Pialat mesmo. É, ou do Pialat mesmo, né? Mas do Pialat é muito mais no corte. Do Romero eu acho que é uma construção de... Que não é da montagem, exatamente. É da literatura, do roteiro. Mas nesse filme, a preocupação dele não é essa, me parece, né? Não. É mais colocar o filme no mapa, assim. É. Então, essa é a limitação do filme também. Essa coisa informe, essa coisa meio Dardenne americano, assim. Sim. Acaba sendo isso mesmo. Acaba refletindo o que é, assim, o processo de construção, assim, então... Não sei, tem sua complexidade, tem suas coisas legais, mas eu acho ruim, assim, que o cinema esteja indo para um caminho onde parece que a gente não pode mais destacar uma cena de 6 minutos e botar na internet para se comunicar com alguém, vai ter que ser um GIF de 20 segundos, entendeu? É muito isso, assim, direto, assim... É. Eu sinto isso com esse filme, sinto isso com vários filmes. E ele tem 2 horas e 40, eu não senti passar, porque ele não... Porque ele é... Não diz nada, mas diz ele também... Ele é clipes de 2 minutos, né? É. Então eu tive a sensação de uma tentativa formal, meio despojada, mas irresponsável também. Completamente irresponsável, assim. Não sei se... Se eu aprovo um cineasta fazer isso. Eu não sei se eu tenho uma exigência tão radical assim, mas eu gosto... Eu gosto dele ter esse ritmo de que as coisas passam. E você está assistindo e não me incomoda. E para mim, pelo menos a primeira vez, foi mais divertido. Foi mais entretenimento de fato. Mas não algo que eu... Algo que eu... Eu não me sinto alienado, babaca, que tô assistindo mais um filme de super-herói. E eu gosto de filmes de super-herói, mas parece que eu tô fazendo um esforço pra acompanhar alguma coisa. Mas também, por outro lado, você acaba indo pra casa sem nada, assim. Sim. Sem... Sem nenhuma bagagem diferente por causa do que foi ver. É, tu foi ver o filme do guri que envelhece 12 anos e tu sai vendo o filme do guri que envelhece 12 anos. Sim. Não sai com nada, né? Porque... Sai só com a publicidade do filme mesmo, parece. Sim, porque não é uma experiência próxima a mim, mas ao mesmo tempo não é uma experiência tão alheia a mim, sabe? É bem isso que eu espero de um adolescente americano durante esse período, sabe? Ele gostava de Dragon Ball. Sim. Né? Ele tentou virar fotógrafo. Mas isso é tudo só superfície também. Eu acho que o filme poderia ser mais psicológico. Poderia ter uma construção psicológica que se desenvolve durante os anos. Não tem por que não. Sabe? E não tem. É uma escolha. Só que é difícil. É difícil, claro, mas... É, precisa talento. Desculpa. Mas é uma... E você sempre pode desculpar como uma limitação do projeto. Mas... Sabe? É um projeto que não deu certo, então... Vitor, suas últimas considerações. Você tem alguma última coisa a falar? Não. Não? Fala alguma coisa aí, Vitinho. Vocês já falaram bastante coisa. Então, vamos... Não vou ficar enchendo linguiça, necessariamente. Então, vamos meio que encerrar a discussão do filme aqui. Antigamente, muitos anos atrás, a gente costumava fazer uns joguinhos... Ninguém gostava. Não tinha nenhum risco estabelecido. A gente gostava de fazer, mas as pessoas não gostavam de ouvir. Não, né, fazia diferença. Assim. Não tinha como as pessoas participarem, assim. Era meio vazio, só pra nós. Sim. Então, a gente está só descomprimindo o fim da conversa intelectual pesada com pequenas... conversa livre. Assunto geral. Fala, garoto. Vai ter uma vinheta agora? Não? Você não inventou nada? Nesse primeiro episódio não vai ter. Você pode inventar algo. Mas, discussão da vinheta. Mas o legal de um podcast é que ele se cria através da história de como a gente faz ele. Então, quando a vinheta perfeita surgir no meio da nossa conversa, entendi, ela vai existir. Tá. É meio que nem o tempo passa. Bom, mas enfim, essa é a parte do programa em que a gente discute assuntos soltos e livremente. A gente não vai mais falar do Boyhood. Se você não quer ouvir besteira sendo falada, você pode desligar. Já foram meia hora do seu dia jogado fora. Ou ganhados com uma discussão intelectual relevante sobre cultura. Sobre um filme que a gente... Enfim, dizer, Thiago, qual que é teu assunto livre? Para! Não sei, é meio que mais uma curiosidade ou uma anedota que eu descobri recentemente. Tem a Writers Guild of America, que é tipo o sindicato dos escritores de roteiros, Hollywood. Eles têm uma cláusula da vergonha na constituição deles, não sei o que é. Regimento, estatuto. Alguma coisa. Que defende um direito muito específico, peculiar, escroto, que em voos que algum outro membro da equipe esteja voando em primeira classe, o escritor tem que voar também em primeira classe, para não passar pela vergonha de indo em direção à classe econômica encontrar o resto da equipe na primeira classe. Só pela vergonha. Só pela vergonha de você dar um oizinho pro diretor na primeira classe e se espremer na classe econômica. Luta de classe. É engraçado, né? Poderia ser pelo conforto, né? Pra conforto igual. Uhum. Nós somos tão importantes pro filme quanto vocês. Mas não é pela vergonha. Não, ninguém tem nada pra falar a respeito disso. É só tão alheio ao que a gente espera que aconteça com a gente. Que eu achei... Mas não é parecido curioso com aquela coisa dos diretores de fotografia na América não poderem operar a câmera? Tipo, tem que ter operador de câmera, diretor de fotografia não pode tocar na câmera, tipo uma... É, uma exigência de sindicato. É, uma exigência de sindicato. Enfim, coisas irrelevantes. Fim. Belo assunto, Thiago. Obrigado. Eu quero falar de futebol. Falem de futebol. Vamos falar de futebol. Eba. Eu só quero fazer rapidamente um resumo do que é o futebol brasileiro nesse primeiro mês. Assim. O melhor do mundo. O que vocês acham dos times, quem que é promissor, quem que parece ser uma bomba. A Libertadores está aí começando, tem 4, 5 times brasileiros disputando, quais que parecem estar mais sólidos, quais menos. Enfim, na minha opinião, estou surpreso com o Corinthians, que é um time que tem um elenco mais fraco que o ano passado, aparentemente. Mas o Tite já conseguiu organizar o time de uma maneira bem coesa, assim. E vem fazendo bons jogos. Ganharam ontem do Palmeiras. Ganharam, né? O clássico. Ganharam bem na Libertadores. Golearam na Libertadores, tiraram o problema eu que eles sempre tinham. Falei do Renato Augusto, vocês me sacaneavam. Joga demais. Então, pra minha dor, pro meu profundo pesar, o Corinthians eu acho que tá entrando forte na Libertadores. O Tite é muito filha da puta. É. O Atlético Mineiro é outro time, acho que tá muito bem. E parece que não passou pela parada que todo mundo passa no final de ano, assim, e tá voando como tava voando no final do ano passado. E tá entrando forte na Libertadores. Agora, o meu time internacional tá preocupante, assim. É... deu uma reformulada no elenco, mudou o técnico e tá jogando mal, pior do que o ano passado, se duvidar, assim. É... os mesmos problemas, só que com maneira mais recorrente, assim. Toma gol com uma facilidade... quanto foi o jogo? Foi 1-0 com um pênalti roubado pro Inter. foi sábado o contra pênalti. O Novo Hamburgo. É, eu vi o pênalti. Não tá jogando nada, assim, tem um ataque que pode ser promissor com o Vitinho, que era do Botafogo, o Sacha, o Nilmar. D'Alessandro não tá mais jogando muito, tem o Undershow que tá vindo aí. Undershow. Gremista. Mas a zaga e os volantes aqui tá difícil, assim. Então tô preocupado com o meu time. E o Hever? O Hever jogou a primeira sábado, ficou parado metade do ano passado, então... acontece do Inter não ter realmente nenhum zagueiro de linha assim bom, sabe? Eu gosto do Hever, mas ele caiu muito depois de uma lesão lá no Atlético e até perdeu posição pros caras, né? O Gemerson e o Leonardo Silva. Eu só vi ele conduzindo a bola pela lateral, assim, como se fosse lateral. Ele era muito bom, se ele conseguir voltar perto do que ele era, já vai ser um ganho enorme. Tem o São Paulo, que é um time de elenco bom, mas que, por enquanto, sei lá, acho que oscila bastante, só bateu uns times pequenos no Paulistão, mas não boto muita fé. E é isso, né? Tem o Cruzeiro, que tem tá, o Palmeiras. Se desmontou. Não, tô falando do Libertadores. Tá. Só tava fazendo piada também. De tem o Cruzeiro que se desmontou e que é uma incógnita, se eles vão não, conseguir... Não, o Cruzeiro vai ser bom, cara. Vai ser bom, tu acha? Eu acho. Eles têm uns meias do ano... tipo, o Everton Ribeiro saiu, né? Sim. Eles têm uns meias do ano passado, um Marquinhos. O Marquinhos Alisson é também. Uh-huh. São dois moleque novo que vão ser titular direto agora. Enfim. Tem um meia da Portuguesa também, que eles estão pra contratar, esqueci alguma coisa de Xavier, mas enfim. Enfim, eu acho que o Cruzeiro, por causa do Marcelo Oliveira também, que tem alguma noção, acho que eles devem continuar. Mas não é uma coisa do dia pra noite também, eu acho que. Não. E a Libertadores tá aí, né? Mas eles têm o Joel, um bom atacante também. Damião, não sei, eu não acredito. Nem fudendo. Lembra quando ele fazia gol de bicicleta? Sim. Lembra quando ele dava lambretinha no Superclássico? Sim. Mas tinha os meus... da Lady Gaga naquela época. Os meus times são parecidos com esses também. Sim. Né? O Flamengo vai demorar ainda. Do Vasco, dos times do Rio, não vale a pena falar. Mas o Flamengo acho que é o melhorzinho pouco. Sim, o Flamengo Fluminense. Tá mais... O Flamengo tem o Canteiros, que é muito bom, cara. Muito bom. Se... pudesse manter um jogador no time durante muitos anos, assim, escolheria ele tranquilamente. Tem o Marcelo, que é bom. E o Marcelo também, que é o do Atlético Paranaense, né? Não sabia. Eu tenho uma promessa pra fazer até o fim do Campeonato Brasileiro, que é conhecer a escalação de cor do meu time. Tu vai num jogo do Jack esse ano. Também. Tu tem que... Eu vou acabar indo no jogo do Jack, que é o time da minha cidade. Joinville Sport Club. O Coelho. O Coelho do Norte Catarinense. Ó, que tá campeão da Catarinense. Da Manchester Catarinense, cidade das bicicletas. Dos príncipes. Dos príncipes e das flores. Caralho. Que a gente mora aqui. Só tem coisa boa. São lá. Muitos epitetos pra uma cidade só. Do Thiago, do Bandido da Luz Vermelha. Melhor cidade do sul de Santa Catarina, do sul do estado. Mas só pra eu conseguir falar sobre futebol com vocês. Do sul do estado, não, do sul do país. Do norte do estado. Do norte do estado, do sul do país. fala aí, Vitinho, porque eu ia falar de futebol também. Eu vou falar de futebol. Não, você não ia falar de outra coisa? Vocês não, são muito chatos. Eu ia falar da Operação Lava Jato. É, cara. Eu ia falar porque o Marlon disse que ia falar sobre a Operação Lava Jato. Então... Mas vamos preparar, então, o terreno para semana que vem, onde a gente pode entrar com um dossiê, cara. Pode ser. Fala sobre a Operação Lava Jato, deixa o filme para lá. Todos os fatos da conspiração. É, exato. Eu só li uma matéria hoje que dizia que agora a fase atual da Operação Lava Jato é a nona fase e ela se chama My Way. Eu achei isso curioso. Assim, fiquei tentando pensar por quê. Assim, eu pensei na música do Frank Sinatra e agora o Luciano comentou que é porque o cara gostava de Frank Sinatra. Assim. Eu fiquei pensando que é porque podia estar perto do fim só, né? Mas não sei. Só isso. Mas... It's my way or the highway. Pode ser também. Os concurseiros são a elite intelectual desse país. Não. Então é isso. Essa foi mais uma conversação. O filme da semana que vem já está anunciado. Da semana que vem não, daqui 2 semanas. Voltem ao site ou olhem onde vocês olharam para ouvir esse. E vocês vão encontrar o próximo episódio, que vai ser sobre Birdman, do Alejandro Iñárritu. Olhares desconfiados ao redor da mesa. Desastre. Começamos mal, né? Começamos muito mal. E essa foi mais uma conversação. Até a próxima.